Portal do Arrocha. Vem com o Jabinha, véi. Eu não temo a ninguém. É que eu nasci antes do medo. Não que eu seja um Superman. É que eu tenho coração de gelo. Mas quando você chega perto, meu poder de herói some. Nocaute presumidamente cego. Tremo só de ouvir seu nome. Se me olha, desconcerta tudo. Se diz oi, eu fico mudo. Pras outras eu sou de aço, mas você me derrete um segundo. Tem criptonita nesse teu perfume. Nem o Rei de Pedra, nem o Hulk. Na sua frente eu sou apenas um fragote, hipnotizado pelo seu decote. Tem criptonita nesse teu perfume. Nem o Rei de Pedra, nem o Hulk. Na sua frente eu sou apenas um fragote, hipnotizado pelo seu decote. É o Jabinha, bebê, pra amassar o coração dos apaixonados. Se me olha, desconcerta tudo. Se diz um oi, eu fico mudo. Pras outras eu sou de aço, mas você me derrete um segundo. Tem criptonita nesse teu perfume. Nem homem de pedra, nem o Hulk. Na sua frente eu sou apenas um fragote, hipnotizado pelo seu decote. Tem criptonita nesse teu perfume. Nem homem de pedra, nem o Hulk. Na sua frente eu sou apenas um fragote, hipnotizado pelo seu decote. Tem criptonita nesse teu perfume. Nem homem de pedra, nem o Hulk. Na sua frente eu sou apenas um fragote, hipnotizado pelo seu decote. E o risco do herói que ama.